你们俩不是车主吗？那 Thank you. sentir uma colaboração da plateia. Sei que tem vários artistas aqui, inclusive alguns deles são músicos. Ah, não. Alguém quer trocar agora? Ah, Manelão! Mas assim, ó, não bate palma não, senão eu fico bravo. Ah, tu troca a corda também. Quer aí uma...